FTF 0800 crew, sentiu minha falta aí no disco. Então gravei essa aqui. Yes, yes. Ela é quem me derrete, igual um avalanche. Basta um sorriso dela pra que eu me desmanche. Se a gente treta, ela ganha na manhã, vem sem revanche. Se ela passa, eu fico mais feliz do que um McLunch. Porque ela é linda, tipo muito linda, moça dengosa, que adocica meu amor mais que o som do Beto Barbosa. Eu quero vê-la sorrir que nem a tal Sandra Rosa. Teu cheiro deixa a fragrância do Chanel 5 cheirosa, melhor que manhãs de sol. Yai, yai, yoyo, não vou ser tudo que nenhum outro poeta pensou. Assim quando Deus te criou, eu creio que viu que era bom, aí cê passou por Ipanema e deixou o Jobim sem tom. Eu nem precisei do som do Caetano pra perceber que aê, que fácil eu da vida sem você. Diz pro Buarque que pra mim ela sim é especial, e não ligo se todo dia ela faz tudo sempre igual. Então sorria, meu bem, como diz Edivaldo Braga, já que o brilho desse teu sorriso lindo nada apaga, nada apaga. Um verso bem feito, perfeito assim, eu sei, não sou o Rei Roberto, mas cê vai lembrar de mim até o fim, que nem conto de fada, final feliz, sem pau nem pedra, igual o fim do caminho do som deles. Então me diz como é o amor a sua maneira. Foi mal, capital, mas vou perder meu tempo a noite inteira sem dançar tango no teto, não. Deixa pro barão, comparando esses vários sons, veja, ela é sem comparação. Eu fico sem ação, se a luz dos olhos meus no seu se encontra, meu mundo não é de Lego, mas sem ela se desmonta. Ela não desaponta, igual lápis de marca baratinha. Quando ouvi falar dela, pensei conto da carochinha. Nem precisei carrocinha pra mandar as cachorras embora. Não interessa interesseira, só ela é interessante agora, minha princesa de alta realeza. E já não é surpresa se eu disser que ela é linda, igual diz o som do beleza. Afrodite olha pra ela, inveja sua beleza. E se Nidhi tivesse aqui, diria: essa mina é firmeza, certeza. Falo sério e não é lero lero. Vou dar uma foto dela pro Papai Noel pra ele saber o que eu quero. Por ela eu espero, porque eu já tô convencido de que a Amélia só era mulher de verdade, porque essa não tinha nascido. Eu falei pro Skank o quanto ela é incrível. Disse: te ver e não te querer é improvável, impossível. MKW uma vez disse que beleza tem nível, o nível dela é o mais alto. Isso é indiscutível, indescritível do meu universo. Ela é a Miss, diz pra Clarice Falcão que de todas as loucas do mundo foi essa que eu quis. Não, não interessa o que as outras falam ou fazem. É complicada e perfeitinha, minha mulher de fases. As outras nem chegam no quase, então não são todas iguais. Só essa deixa as poesias de Vinícius sem morais. Yeah, boy, se ouviu este disco até aqui, temos de agradecer, né? Deu muito trabalho pra fazer, pá. O pessoal disse que dessa edinha irá lançar disco novo. Lançar Ninxelas. Rodrigozinho disse que vai lançar um EP chamado Ninguém, pá. Mas se ninguém lançar, nunca será lançado, pá. Asiático não tem nada pra lançar, então apenas vou dizer que ele tem pinto pequeno. Pênis pequeno igual todos no Japão. ZF. Lançamento do disco agora em... eu não sei a data. Em agosto. Player 2, diz: tira as crianças da sala, pá. Se fosse em Portugal mesmo, seria: tira os putos da sala, velho. É, boy, acabou o beat. Acabou o disco, acabou tudo, velho. Pô, no repeat.